De 23 a 26 de maio, o CTG Coração do Vale de Gaspar vai promover o 37º Rodeio Crioulo Interestadual. A tão esperada festa, o tão esperado rodeio inicia nesta quinta-feira. Para sabermos detalhes sobre essa programação, vamos conversar agora com José Alfredo, que é o patrão do CTG Coração do Vale. Patrão, tudo preparado para mais esse grande rodeio? Estamos tudo preparado. Já estamos com a estrutura quase toda montada, esperando o povo em geral aí para vir no nosso rodeio. E a programação é bem grande, shows nacionais, shows gauchescos para todo o público. Sim, com certeza. Quinta-feira a gente vai ter aí o show mais esperado com PPA. Em seguida vem Talagaço, né? É um show que agrada o pessoal mais da cidade. E depois temos aí na sexta-feira e no sábado aí os mais gaúchos, que seria sexta-feira Candeeiro, Tia Chaleira. Já no sábado tem o Tia Garoto e Furacão da Vaneira. E domingo tem uma tradicional domingueira com JJ, Estação Fandangueira e Grupo de Vaneira. Patrão, essa mesclagem entre música gaúcha e música nacional sertaneja motivou e engrandeceu o rodeio, aumentou o público? Sim, com certeza. Hoje é o que tá mais em alta aí, é o sertanejo universitário, então a gente fez querendo agradar todo tipo de público. Na quinta-feira não vai ter mais o pessoal da cidade, que seria o universitário. Em seguida, quando começar o rodeio, daí botar os grupos mais tradicionalistas que tocam música gaúcha. Zé Alfredo, quantos espaços foram disponibilizados para venda para acampamentos? Para acampamento estamos aí com em torno aí de uns 300 lotes, aguardando aí o pessoal que a gente vai representando, visitando todo ano, né? Estamos aí aguardando o pessoal, já está confirmado, de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então tem bastante lote para acampamento, para ter a estrutura para todo mundo. Para quem compareceu no rodeio, o estacionamento também bem vasto para estacionar com tranquilidade. Sim, com certeza. Ano passado a gente já disponibilizou um espaço separado da campeira e esse ano vai ter novamente. Aí aproximadamente 800 carros. A entrada custará o estacionamento R$15 por carro, vai ser monitorado, vai ter segurança, manobrista, para fazer o melhor atendimento possível. Patrão, quem gosta de um tradicional rodeio gaúcho, rodeio crioulo, terá atrações como gineteada, tiro de laço e muito mais? Sim, todos os dias a gente vai ter, começa às 8 horas da manhã com tiro de laço e às 7 horas da noite será a gineteada. Teremos gineteada no sábado à noite e domingo à noite. 20 montaria no sábado e 10 montaria daí no domingo. E a premiação, patrão? A premiação, sexta-feira a gente vai estar fazendo a laçada principal do nosso rodeio, que vai ser dado um carro ou R$25 mil. Para a força A e para a força B vai ser uma moto ou R$5 mil. E daí já depois no laço equipe vai ter a premiação mais R$12 mil, dividido em força A, B, C e D. Então essas finais vai ser tudo domingo à tarde. O rodeio de Gaspar cresce a cada ano e qual a expectativa de público para este ano? Esse ano acho que vai ser um rodeio, já foi dado uma olhada nas previsões, está marcando um pouquinho de chuva aí na quarta, na quinta-feira, e a previsão é para dar sol sexta, sábado, domingo. Isso já ajuda bastante nós, porque a maioria sempre chove e a gente tem esses problemas, o pessoal fica com dúvida de vir. Então esse ano acho que está esperando um público maior. Passado também teve a greve dos caminhoneiros, que atrapalhou bastante. Então esse ano acho que, se der tudo certo, se Deus quiser, vai ser um dos melhores rodeios que já teve agora, com um público bem grande. Patrão, e para quem não comprou ingresso ainda, especialmente para os shows nacionais, é possível comprar ainda pela internet ou onde compra? O show, na verdade, nós temos que... O show tem... Eu passo até o número do show, seria no 99682-3742. Essas são as informações e as reservas nesse telefone. Patrão, qual será o preço dos ingressos para os bailes e também para os shows nacionais? O preço para os bailes será, se comprar pelo site no ingresso nacional, vai custar R$20 e na hora vai ser R$30. E já para o show, o ingresso de pista vai custar R$30, aí depois vai ter o VIP a R$40 e o on-stage vai ter R$80. E vai ter também mesinha bistrô no valor de R$790. E a culinária do rodeio, patrão? Aquela tradicional culinária gaudeira, gaúcha? Sim, nós vamos ter um pessoal, uma equipe que vai servir o serviço de churrasco campeiro, vamos dizer assim, né? Churrasco temperado com acompanhamento, que seria o que... E também vai ter as outras praças de alimentação, que vai ter outros tipos de lanche, crepes, x-salada e outra, uma variedade. Na verdade, vai ter 20 expositor na praça de alimentação para servir todo tipo de gosto. Ok, patrão, tá feito o convite, então nessa quinta-feira começa o grande rodeio. Sim, com certeza. Quinta-feira começa o rodeio, de quinta a domingo, de 23 a 26 de maio. Aguardo a presença de todos. Vou ter a honra aí de participar participar desse evento, que vamos tentar ajudar, um dos eventos mais esperados da cidade, um do rodeio maior que tem na região. Então, bom povo de Gaspar aí prestigiar esse evento. Nós conversamos com o José Alfredo, patrão do CTG Coração do Vale, nos falando sobre a programação do 37º Rodeio Crioulo Interestadual, que vai acontecer de 23 a 26 de maio na Arena Multiuso em Gaspar. Gil Dias para a Rádio Sentinela.